Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, Cá se tocam no FM da Boa Nova. E esta semana teremos aqui uma repetição. Repetição, digo eu, porque o Paulo Brizos já esteve connosco duas vezes, a falar de álbuns anteriores. Mas a verdade é que o Paulo Brizos, quase que com este novo álbum, com Depois do Fim do Mundo, abre quase uma nova página. Até porque ele, de algum modo, aqui vem aparecer não e não próprio, mas com briços e os conselheiros de estrada. Pois bem, claro que já vos habituámos que temos sempre alguém ligado à banda e naturalmente aqui não podia deixar de ser o Paulo Briços para falar precisamente deste, julgo eu que seja um virar de página ou então uma página paralela. Antes de mais, bem-vindo, Paulo. É um prazer normalmente falar consigo. Olá, Pedro. Também. Obrigado. Esclareça-nos desde logo esta dúvida. É um virar de página? É uma página paralela? Como é que vamos entender este seu álbum aqui com os conselheiros de estrada? Eu não diria um virar de página realmente, porque não há nada de muito diferente, a não ser o facto de estar acompanhado de uma equipa, portanto, que por acaso já me acompanhava há algum tempo, alguns deles, mas resolvemos apenas dar crédito a essas pessoas que às vezes estão na parte de trás dos projetos e que acabam por não chegar à frente e de não serem reconhecidas. Este projeto, como, apesar de ter muito da minha música na mesma e da minha criatividade, tem a participação de pessoas que fazem parte integrante. E então eu fiz questão de juntar um nome de banda e associá-lo a mim. De qualquer maneira, os projetos anteriores não vão ser esquecidos, nem uma carreira eventualmente a solo que eu já tenha há muitos anos vão ser esquecidas. Portanto, sim, pode-se dizer que é apenas um novo projeto que pode conviver com todas as outras ideias e outros projetos que eu possa ter. Be batente, verde na tralha, vermelho na batente, verde na tralha, vermelho na batente, verde na tralha, vermelho na batente, verde na tralha, vermelho na batente, verde na tralha, vermelho na batente, verde na tralha, vermelho na batente. Já vai quase 3 anos, talvez, que o Paulo surge com um tema com Magenta. Sim. Quando esse tema passou aqui amplamente na Boa Nova, quando surgiu, de algum modo, já tinha em mente aquilo que iria ser o seu próximo disco? Digamos que alguns dos temas que estão neste álbum, para além do Magenta, já existem há algum tempo e nós tocamos ao vivo há algum tempo e fizemos, de certa forma, um amadurecimento dos mesmos, ao mesmo tempo que íamos compondo coisas novas. Acontece que o Magenta saiu mais precocemente porque, na altura, queríamos, de certa forma, experimentar qual é que era a aceitação da sonoridade, da nova sonoridade e do novo caminho. Este álbum, como o Pedro já percebeu, é um álbum que está mais fundado no blues rock, mais assumidamente. Que já... É um álbum mais viril. Mais viril. Não sei se o adjetivo é o mais indicado, mas sim, é um álbum mais com mais rock, se bem que com muito blues na mesma. Claro. Portanto, mais assumidas essas raízes que já vinham nos outros álbuns, em especial no pop blues. Precisamente, é por aí que iríamos. Portanto, eu tinha aqui o termo para o designar, para fazer a pergunta. Qual foi o ensejo que fez com que este disco, efetivamente, fosse mais rock, a vertente mais rock estivesse aqui mais evidente? A ideia é muito simples. Este álbum, como já deve ter percebido, é um álbum mais conceptual. Tem um princípio, um meio e um fim, tem muita informação, ou por outra, tem muita mensagem. Posso dizer até que, de todas as letras, há uma para aí que não seja com uma mensagem muito forte a nível social. Uhum. Todos os outros têm uma componente ou crítica social ou caricatura, de alguma forma, da nossa sociedade. De maneira que, também, ao mesmo tempo, juntando com a sonoridade, lá está, blues rock, ou mais rock em alguns temas, mais blues noutros, digamos que cria todo um universo que não vinha sendo abordado por mim, pelo menos há algum tempo. E daí ter surgido toda esta sonoridade e esta roupagem, vai lá, a nível de arranjos, que tem muito a ver com as minhas influências, nem sempre trazidas a público, porque, como o Pedro sabe, muitas das vezes não temos a oportunidade de mostrar os temas todos dos nossos álbuns. Uhum. E as pessoas ficam apenas com um vislumbre daquilo que é o trabalho, e os singles são escolhidos para promover pelas editoras, muitas das vezes são os mais comerciais, e as baladas e por aí fora. Então, muitas das vezes as pessoas, se não ouvem mesmo o álbum do princípio ao fim, não têm ideia de quais são as reais influências do artista. A realidade é que, apesar de eu ter tido muitas baladas, ou alguns temas mais próximos de baladas, como temas mais conhecidos dos meus projetos, a realidade é que todos os álbuns encerram uma certa atitude mais roqueira que dificilmente passa cá para fora. Neste álbum, precisamente por causa dessa mudança, vá lá, por causa dessa diferença de sonoridade, e por ter-me feito acompanhar de uma banda específica que não só gravou o disco, como me acompanha ao vivo, era imperativo mudar um pouco o rótulo, vá lá, do projeto e mostrar às pessoas que é uma coisa diferente, ou que pelo menos pretende ser diferente, e não aquilo que tem sido mostrado nos últimos tempos. Yo! É pau pau, tá um gris do c... Tá um frio que não se pode. Ando para a frente e para trás, não vejo Jesus nem barra baixo. Tá um frio que não se pode. É o fim do mundo, estamos a bater no fundo. Cansei de ser usado, sinto-me preso, sinto-me abandonado. Ando às voltas no mesmo lugar. Estou condenado a ter que pagar. Pagar o quê? O que não usei. Usar um rótulo que não fica bem. Aguentar todo o descaramento de alguns senhores que brincaram muito tempo com a nossa inteligência, os nossos ideais, a nossa previdência e muito, muito mais. Dá um frio que não se pode. Ande para a frente e para trás, não vejo Jesus nem para baixo. Dá um frio que não se pode. É o fim do mundo, estamos a bater no fundo. Dá um frio que não se pode. Ande para a frente e para trás, não vejo Jesus nem para baixo. Dá um frio que não se pode. É o fim do mundo, estamos a bater no fundo. Está na hora de nos levantarmos de uma vez por todas. Chegar mais próximo dos nossos corações. Olhar com amizade para a nossa comunidade. Repartir o que temos, esquecer o poder dos chifrões. Derrubemos o muro da vergonha, os das lamentações. Levantemos a face bem risonha para alcançar as soluções. Pensar que se hoje faz frio, juntos amanhã vamos aquecer. Vamos dar a volta por cima e rejuvenescer com a nossa inteligência, os nossos ideais, a nossa previdência e muito, muito mais. Dá um frio que não se pode. Ande para a frente e para trás, não vejo Jesus nem Barrabás. Dá um frio que não se pode. É o fim do mundo, estamos a bater no fundo. Dá um frio que não se pode. Ande para a frente e para trás, não vejo Jesus nem Barrabás. Dá um frio que não se pode. É o fim do mundo, estamos a bater no fundo. Entre essa saída do magenta e depois aparecer então aí vincadamente com este tão frio que não se pode, passou aqui um hiato de tempo que passou nomeadamente também por uma bem sucedida campanha de crowdfunding. Isto são os sinais dos tempos, significa que houve que de algum modo repensar a maneira de lançar o disco e isso talvez levou um bocadinho mais de tempo. Ou foi tudo, de algum modo, muito natural? Não, a realidade está aí para nós vermos. Quer dizer, é cada vez mais difícil aos autores e aos compositores fazerem chegar a sua música ao grande público. É cada vez mais difícil as editoras apostarem em projetos que não sejam 100% comerciais, porque o retorno em venda de discos e compra online é cada vez menor. As pessoas optam pelo streaming e pelos acessos à internet que de certa forma, democratizam a música. Logo, os artistas, os autores, vêm-se forçados a arranjar formas alternativas de continuar a fazer a sua arte. Para nós, foi apenas olhar para o mercado e ver que realmente seria talvez a forma mais lógica, porque das últimas vezes, ou estive ligado a 100% a uma editora e fui, de certa forma, refém de uma certa lógica de mercado que nem sempre representou bem aquilo que eu fazia artisticamente. Nos outros dois últimos foi apenas já um licenciamento, ou seja, foi uma opção minha fazer um acordo com uma editora apenas para não lidar da parte burocrática e de impressão do trabalho. Desta vez, como os resultados das outras todas já foram cada vez menos interessantes em termos de ligação às próprias instituições e divulgação do mesmo trabalho, portanto, acabou por ser quase que natural esta mudança para uma ligação mais direta com os próprios fãs, com as próprias pessoas que podem e que gostam do projeto e que podem apoiar ou que fazem questão de apoiar. O crowdfunding é só uma das muitas formas, ou de algumas formas, que hoje em dia os artistas têm, os artistas e não só, porque o crowdfunding serve para apoiar quase todo o tipo de projetos. Causas. É uma das formas de fazermos mais diretamente, portanto, do autor, ou neste caso dos artistas, para o público, a venda direta do produto, neste caso do trabalho, que faz com que seja mais justo, vá lá, esse mesmo intercâmbio. Portanto, o artista cria e diretamente o público que gosta desse artista compra e apoia a sua produção. Parece-me um caminho possível, se bem que talvez não o desejável, não é? Porque isso mostra o cada vez menos investimento na cultura e na criatividade das pessoas, da parte da nossa sociedade, a todos os níveis. Mas nós temos que continuar, como disse há pouco, a criar e a produzir, de maneira que todas as ferramentas são úteis, não é? Claro, e é preciso ver que há várias bandas que se abalançam a essa questão e que não conseguem os seus objetivos. No caso do Paulo, até os superou, portanto, conseguiu garantir mais do que era necessário. Sim, para lançar o disco. O que só prova é que, efetivamente, o Paulo tem um conjunto de seguidores. Portanto, tem a percepção de que havia pessoas à espera da saída deste Depois do Fim do Mundo? Sim, conforme havia algumas que eventualmente já não se lembravam do último disco, porque infelizmente não podemos fazer um todos os anos, ou não, nem sequer é desejável, porque é necessário amadurecer ideias. Sim, havia algumas pessoas que já sabiam, e uma gente, de certa forma, veio trazer essa, despertar essa informação, curiosidade. Essa nova, de que iria sair um trabalho novo. Saiu muito cedo. Eventualmente não foi tão rápida a edição e neste caso o crowdfunding não saiu tão depressa como eu desejaria. O trabalho já estava gravado há um ano, foi terminado de gravar em abril do ano passado, de maneira que poderia ter tudo saído mais cedo, mas estas coisas nem sempre controlamos ao pormenor e nem sempre conseguimos controlar os timings. Claro. E assim foi, e assim aconteceu, e aqui está, finalmente. Sempre arrumados, em formato outdoor, bem vestidos, bem maquilhados, com um sorriso sedutor, seda na gravata, com um nó exemplar. Em branco, qual é o espanto? Não há nada que enganar. Como poder sair? resolvermos a situação sem procurar uma solução. Vai ficar o resto da mocidade que já se arrasta pelo chão. Este é o tempo que nos resta, já foi curto para evitar. Venha lá um grito acelerado, que a conta é para não pagar. É que o poder que nos sabe tão bem deve ser nosso também. Então porquê pagar a conta quando sempre te portaste bem? Hey! Pois é. Então porquê pagar a conta quando sempre te portaste bem? Pois é. Então porquê pagar a conta quando sempre te portaste bem? Quando sempre te portaste bem. Está na altura de apresentar então esses que são os seus conselheiros de estrada. Que pessoas se rodeou para este disco, sendo que alguma delas já lhe eram pessoas afins em discos anteriores? Por acaso, nos discos anteriores sempre trabalhei, ou quase sempre trabalhei com as mesmas pessoas, porque são músicos que me acompanham há muitos anos. O caso do Sertório Calado, do João Sanquinheira e outros, do Tiago Machado. São músicos que já me acompanham há algum tempo, já registaram alguns trabalhos comigo e eu, digamos, como fazia a produção a solo, lá está, quando era para gravar, ia falar com eles e fazíamos a produção em conjunto. Neste trabalho, como eu já vinha trabalhando ao vivo com uma equipa, de certa forma foi natural a presença deles constante na parte não só de interpretação, mas também em alguma parte criativa e na própria sonoridade da banda e no, na sonoridade das músicas. Como tocámos os temas muito durante muito tempo ao vivo, fazia sentido, de certa forma, juntá-los desta vez ao projeto e não recorrer àquilo que era uma fórmula, vá lá, de amizade e de cooperação e de sonoridade que já vinha sendo feita há alguns anos. De maneira que foi assim, foi natural. Portanto, a nova equipa é composta pelo Gonçalo Santos, pelo Ganhão, pelo Diogo Santos e pelo Pedro Soares, que de certa forma emprestaram a sua dedicação a este trabalho e fizemos uma sonoridade, neste caso nova, tendo em conta que ser um projeto novo, nova para mim, como é óbvio, e que, pronto, os trouxe mais, os trouxe de novidade para este projeto, se bem que quem me conhece sabe que eles já me acompanhavam há bastante tempo. Pois bem, e entanto vem aqui ainda juntar mais uns quantos músicos, não é? Que vêm a contribuir para este disco. Convidámos alguns artistas, alguns músicos da nossa praça que tinham mais a ver com alguma sonoridade que nós também queríamos abordar, como por exemplo o Manel Fabel Pavoni na harmónica, o Luís Ferreira no dobro, que é um instrumento que não é muito regular, vá lá, ou não é muito comum encontrar-se neste país, e apesar de tudo ele é conceituado a nível internacional, inclusive. O que eu sabia pretende ser também hoje no Body's Business, não é? Sim, o Luís Ferreira é o guitarrista dos No Bar Business. O Rui Veloso. Que não dispensa apresentações, mas que nos deixou tanto no blues rock em Portugal. O Alexandre Frazão, baterista muito conhecido da nossa praça também e que dispensa apresentações também, entre outros. E ora bem, Pedro Vidal ainda veio aqui a gravar e misturar, portanto, sendo que é um homem dos demitidos, hoje aqui também faz parte dos conselheiros de estrada. O Pedro Vidal é um músico que já fez parte de alguns projetos, nomeadamente Blind Zero, e hoje em dia toca com o Jorge Palma. E com outros. É um músico muito criativo que neste momento trabalha no estúdio do Rui Veloso e que foi exatamente a partir dele que nós decidimos fazer a produção lá no estúdio Valdelobos, em Valdelobos, precisamente, perto de Belas, e onde fomos tentar buscar a sonoridade que pretendíamos para este álbum, e ele foi uma das peças que cruciais para nós conseguirmos isso. Não só tocou algumas guitarradas, mas também ajudou na concepção sonora, vá lá, do projeto. Aqui fazer um viso à navegação. Estamos a falar com o Paulo Ouriços a propósito do seu novo álbum e já falamos aqui da criação das músicas e das pessoas que me ia convidar para gravar com ele este disco. E agora, naturalmente, queremos saber como é que pensa que vai ter este disco na estrada. Que receptividade vai ter e se isto vai buscar os seus anteriores ouvintes e se vai granjear mais uns. Isso é sempre uma incógnita, não é? Nos dias que correm, cada vez mais. Mas já temos tido alguma aceitação e temos alguns espetáculos marcados. O próximo é no dia 8, na Baixa da Banheira. E temos aí mais algumas datas que ainda não podemos anunciar. Uhum. E estamos em fase de promoção, de maneira que o álbum saiu muito próximo do verão e, como sabe, o nosso país, nesta altura, acaba por já ter tudo muito definido em termos de animação e em termos de contratação de bandas nas festas e nos recintos normais ou usuais de programação artística. E então estamos um pouco à espera de deixar as coisas acontecerem, as pessoas digerirem o álbum, ouvirem, passarem o seu tempo com esta sonoridade e decidir se realmente nos vão contratar e se nos querem ouvir ao vivo. Basicamente isso é uma incógnita, não sabemos ainda qual é que vai ser o resultado. Sem rascunhos nem rabiscos, escreve torto em linha certa, um discurso improvisado, arrastando multidões, sempre com passo apressado. Ele é o Zé ninguém, que pensa ser alguém. Dá dois dedos de conversa entre dois copos de nada, três flashes, um sorriso numa festa badalada. O neon está-lhe no sangue, já azul por simpatia. Nunca apresentou família, mas há sempre aquela tia. Ele é o Zé ninguém, que pensa ser alguém. Ele é o Zé ninguém, é o Zé ninguém. O Zé ninguém, é o Zé ninguém. Ele é o Zé ninguém. Ele é o Zé. Nas viagens virtuais, Caraíbas ou Milão, já são destinos banais. E as luzes da ribalta não lhe fazem confusão. A fama tem um preço, se for este, porque não? Ele é o Zé ninguém, que pensa ser alguém. Ele é o Zé ninguém, é o Zé. Não sabem o que ele faz, não confirmam nem desmentem, não contam do que é capaz. Sai a foto em destaque, só com nome na legenda. É um poço de virtudes, qualquer dia já é lenda. Ele é o Zé ninguém, que pensa ser alguém. Ele é o Zé ninguém, é o Zé ninguém. O Zé ninguém, ele é o Zé ninguém. interessa ser alguém. O Paulo aluziu e bem na primeira parte da nossa conversa de que grande parte das pessoas agora cada vez tendem mais a ouvir a música até ir buscá-la ao YouTube. É um fenómeno, portanto, que não podemos fugir a ele. Sendo que o Paulo está a par dele e de alguma vez apresenta também bons videoclipes. Já conhecia para uma gente e agora sim vem buscar aqui, até para apresentar o Rafa Noise, portanto, que de algum modo estava ligado a este tema, o Tão Frio Não Se Pode, e não só, mas também no próprio Depois do Fundo do Mundo, vem a juntá-lo. Ele participa em vários. Exato. E ajudou em dois ou três temas a criar a sonoridade que nós pretendíamos, e então eu fiz questão de lhe dar uma presença mais destacada, até porque, sim, ele é um artista que neste momento não participa em nenhum projeto em particular, e nós achámos que ele merecia um certo destaque neste trabalho, pela criatividade que ele trouxe também. Nós queríamos, apesar de a sonoridade ser blues rock e remeter-nos muito para a sonoridade dos anos 70, queríamos fazer uma ponte com aquilo que se passou daí para a frente e trazer o hip-hop mais roqueiro, vá lá, dos Run DMC, dos Rage Against the Machine e de outro tipo de fenómenos que existiram ao longo dos anos, que também estivesse presente neste álbum, de maneira a fazer uma ponte para os dias de hoje, não é? Precisamente, e essa ponte surge também por via do efeito visual, que é ter por trás de ambos alguém a fazer, precisamente, um graffiti, curiosamente, da vossa apresentação, assim. A quem se deve esse trabalho, que está muito interessante, e esta ligação que teve, esse cuidado para trazer para a frente esta sonoridade? É muito simples. Eu costumo me rodear das pessoas que eu vou conhecendo e que são criativas e artísticas e que, de certa forma, representam a arte nos tempos que correm. O Vil é um artista aqui de Vila Franca de Xira e que tem um talento enorme. Sim, sim. Tem inclusive trabalhos aqui em Oliveira do Hospital, também feitos. Portanto, é conhecido. Eventualmente. Sim, sim, tem sim, efetivamente. E então ele foi um convite normal, ele aceitou, fizemos o videoclipe e o tema com a participação dele a fazer o grafite e acabamos por juntar, lá está, como disse há pouco, estas novas tendências de expressão artística num trabalho que pretende ser interventivo também em termos de mensagem, porque fala da conjuntura e dos problemas que de certa forma nós vivemos nos últimos tempos em termos económicos, sociais e políticos e pronto, e não queríamos deixar essa mensagem, até porque lá está, mais uma vez, este projeto é um projeto que tem uma mensagem muito forte e que pretende, em português, mesmo com uma sonoridade blues rock, ir buscar o hip-hop, ir buscar o grafite, ir buscar alguma mensagem que tenha a ver com os tempos que correm. Basicamente, essa é a ideia. Nós cá no sul temos céu azul, somos diferentes mas somos iguais. Temos o fado e o rock and roll, somos pequenos gigantes do futebol. Abraçamos todas as novidades com uma mão cheia de contrariedades. Neste mercado livre mas desigual, o desespero cresce em Portugal. Pagar a conta sem reclamação, olhar à volta e ver degradação. Os otimistas vão dizendo que não, mas a realidade é dura de se ver. Velha Europa, porque é que tem que ser assim? Gera corrupção e o tribunal serve muito pouco. Nesta Europa pouco consensual, onde o pequeno fica sempre mal. Pagar a conta sem reclamação, olhar à volta e ver degradação. Os otimistas vão dizendo que não, mas a realidade é dura de saber. Velha Europa, porque é que tem que ser assim? Saber. Alguém me diz porque eu queria saber. O meu irmão que migrou também queria saber. Vindas de uma farsa, de uma falsa dívida que nunca contra invasa. Levantar-me-nos e gritar aqui onde é que está a massa. Se der a luz, eu quero sentir a luz da vida. Se bem me reduz toda a luz que me é vida. A leitura só se traduz numa riqueza pervertida. Façamos da música a nossa luta e da luta a nossa saída. Oh, velha Europa, velha Europa. Tendo em conta que também que esta edição tem uma edição também em vinil, não é? E julgo isto para aquelas pessoas que gostam agora cada vez mais de recuperar a questão do vinil, essa edição de vinil é um gosto próprio que o Paulo já acalentava ou percebeu que havia um mercado para essa edição? Bem, as duas coisas. Se não houvesse o despertar para essa realidade de novo, não fazia grande sentido, nem se calhar seria possível porque as fábricas estariam fechadas, não é? Exatamente. Acontece que o facto de haver esse despertar de interesse para o vinil de novo, que durante algum tempo desvaneceu-se e apenas existia no seio dos DJs, dos audiófilos, que nunca deixaram de ter, ouvir e alimentar, mas para as massas deixou de existir, esse quase que ficou como desaparecido. Mas, entretanto, voltou uma nova vaga e nós quisemos fazer parte dela, não só porque eu sou do tempo do vinil, né, e comprei e cheguei a gravar um single, o meu primeiro single num projeto que eu tive, foi gravado em 86, ainda em vinil, saiu em single em vinil. E vivi com essa realidade toda a minha juventude. O CD chegou ainda cedo na minha vida, mas nunca substituiu, de certa forma, aquilo que era um clássico, vá lá, que representava a forma de ouvir música no princípio, até ao princípio, ao meados dos anos 80. Esse gosto, apesar de continuado, impossibilitou-me de ter a minha própria aparelhagem, porque na minha casa quem tinha a aparelhagem era o meu irmão e eu acabei por ficar sem acesso a ela. Mas agora, com este voltar desta tendência, fiz questão de adquirir também, e sou um fã do vinil pela sua sonoridade e pela sua estética também. Portanto, nós quando pensámos o álbum já na estética do vinil também, porque o design gráfico, se puderem ter a oportunidade de ver, foi pensado também a uma escala que poderia ser interpretada num vinil e ter uma mais-valia. Portanto, quem compra o vinil consegue perceber que o trabalho foi feito para a concepção gráfica do vinil e não para o CD. Se bem que fica bem nos dois moldes, precisamente, é muito mais rico no vinil. A massa de trabalho é outra, efetivamente. Consegue-se perceber melhor o pormenor, fica com mais interesse, e realmente essa era uma das mais-valias do chamado álbum à moda dos anos, pronto, dos anos vintage do vinil. Toda a informação gráfica, mais propriamente os artistas que faziam, ou as bandas que faziam rock sinfónico e algum tipo de sonoridade, faziam questão de preencher. Portanto, os faziam trabalhos mais conceptuais, faziam questão de aproveitar o espaço gráfico que o álbum em vinil lhes dava para deixar também muita informação. E basicamente foi isso que nós quisemos fazer também. Inevitável partir. Muito me custa dizer-te que não consigo ajudar. E abandonar o que construímos. Vem, dá-me um beijo. És aquela mulher. Thank you. vez mais, foi um prazer falar consigo sobre este novo trabalho. Obrigado. E vamos marcando encontros de quando em vez, e é sempre bom que ponhamos várias razões para falarmos, naturalmente, com certeza, por via dos discos. Um abraço, Paulo, obrigado. Obrigado, um abraço para todos, obrigado. Pode parar. Amar a terra nunca foi demais. Amar a terra nunca foi demais. Sai dessa lenga-lenga voraz. Vem, desliga o comando. Sai, aprenda a viver outra vez. Teu corpo vivo. Já não há tempo a perder. Não se pode parar.